Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom estar falando com vocês, como sempre. E o texto de hoje ele se aplica de maneira muito perspicaz àquela noção que a gente tem de o texto fora do contexto poder criar o pretexto. Se a gente pegar os dois primeiros textos, o Salmo 47, que é um salmo de aclamação, como a gente falou. O ponto central é que Deus reina, que Deus tem domínio completo sobre toda e qualquer situação. E quanto a domínio, não quer dizer que Deus tem um joystick e um joguinho de videogame chamado mundo, no qual ele fica dirigindo cada passo e o destino teu já está traçado. Nada a ver. Mas que Deus reina, interagindo diretamente com a sua criação, e que a sua vontade ela é levada a cabo, independente das artimanhas, das maneiras exóticas, da resistência que todo e qualquer espírito, maneira de pensar, filosofia, modo inventado pelo ser humano ou pelo próprio inimigo, tente conduzir o mundo numa direção oposta. Se você colocar isso da maneira mais ampla, Deus criou esse planeta, até onde a gente saiba, como sendo o único planeta aonde a entropia é desafiada, aonde a perda de energia natural de todos os corpos celestes é trocada por um acúmulo constante de energia, por uma atmosfera que foi completamente depurada por um processo fantástico chamado fotossíntese, onde a vida explode. E onde concentra-se energia na forma de permitir que aqui Deus colocasse o objeto do seu amor dentro de uma criatura chamada ser humano, a qual ele chamou para compartilhar a vida, para viver junto e para existir eternamente dessa forma. Mesmo que existam outros planetas onde Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, tenha também feito a mesma coisa, vai continuar sendo uma minoria e exceção ao normal do universo inteiro. E isso é ir contra a própria física, a própria natural expectativa sobre qualquer corpo celeste. E isso que começa aí no nível do universo termina até mesmo dentro do seu coração. Ou seja, qualquer intenção nossa de ir no caminho contrário, provocar, fazer uma entropia, uma perda total de que leve a gente à morte, a vontade de Deus é a vida. E essa é a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente afirma que Deus é o rei sobre toda a terra. Ele é rei, ele comanda a vida, e é a vida que vai ter a palavra final, independente de qualquer coisa que a gente faça, queira, invente ou mostre. Não interessa quem vai ser o filósofo, quem vai ser o cientista, quem vai ser o sabido, quem vai ser o mau espírito que vai tentar, ou o espírito de porco, como a gente chama, né? Coitado dos porcos, que vai querer ir contra isso. Deus é o rei de toda a terra. E a sua palavra soberana, não interessa a artimanha que montemos, vai vencer. Em 1 Reis, a gente tem uma demonstração que acontece de vez em quando, de um homem que está lutando sozinho. Elias, naquele contexto, luta sozinho contra uma grande idolatria sob o reinado de Acabe. E ele faz um desafio aos profetas de Baal para saber quem é Deus mesmo. E fala: olha, quem for Deus mesmo, manda fogo do alto. Esse texto todo de 1 Reis 18 é fantástico de ser lido, porque você tem um Elias muito bem-humorado, tira sarro dos caras, a ação de Deus é inequívoca. E o que eu queria chamar a atenção não é no extraordinário, no fantástico, no milagre que acontece nesse lugar, mas numa coisa muito mais simples. Quando Elias ora Ele fala: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique conhecido hoje que tu és Deus, que eu sou teu servo e que eu fiz essas coisas por tua ordem. Nessa frase está o essencial desse texto. A gente bota muito foco no fogo que cai do céu. A gente bota muito foco no extraordinário de um fogo consumidor que consome até as pedras que estão no altar. Mas na verdade o foco está num homem absolutamente seguro de quem é Deus, que não precisa de nenhuma prova, mas que se coloca à prova de outras pessoas pela sua absoluta confiança de quem é Deus. E quando pede a prova, não pede para si. Senhor, por favor, faz essa gente acordar, que eles vejam que o Senhor é que manda. Ou seja, não é a usual oração que a gente ouve de pessoas querendo que Deus prove para elas que Ele é quem Ele é. Aqui, a oração do servo de Deus que sabe quem é Deus, que está diante da mais absoluta incredulidade e que pede: Senhor, mostra para eles que não te conhecem que tu és Deus. Quando a gente faz alguma coisa, a gente não pode chamar a glória nem para a gente, porque as pessoas vejam que nós somos as pessoas centrais, nem chamar alguma coisa, porque a nossa dúvida é o que move a situação. E nesse sentido, não interessa o quanto você conhece de Deus, mas o segredo básico do grão de mostarda, aquele que Jesus falou: se você tiver uma fé daquele tamanho, vai mover uma montanha. Elias aqui move bem mais do que uma montanha, né? Bota fogo num altar. Esse tipo de fé. O segredo disso é: viva de acordo com a tua fé no tamanho que ela tem. E dê os passos de acordo com a tua fé. E Deus vai te premiar e vai mostrar para os outros. Não que você é especial, nem vai provar para você que ele é Deus, mas o que você sabe de Deus? É isso que você sabe de Deus? Afirme isso. Bom, e aí nós vamos para texto de 1 João 4, de 1 a 6. E esse texto é um texto assim, meu Deus do céu, dá para falar meia hora, eu não vou falar. Mas a primeira leitura que as pessoas fazem desse texto é muito engraçado, os tempos que a gente vive, porque a gente vive num mundo, de um lado individualista e ateístico, e do outro lado completamente mítico, mágico. O cara lê esse texto aqui e já fala: pô, aqui, ó. Não creio em qualquer espírito, examine os espíritos. E realmente, aqui no Brasil, isso aqui já vai ser lido na saída, numa perspectiva espírita. Aliás, para quem não sabe, o Brasil é o único país onde essa doutrina floresceu e floresce, né? Essa coisa obsessiva que as pessoas têm e já pulou aqui para ver se está falando com espíritos, se tem uma alma penada. A palavra pneuma aqui, ela diz respeito a toda a influência sob a qual uma mente está. O que que você coloca aí no meio? Você coloca Deus como influência numa ponta, e na outra ponta você pode colocar o diabo. Pronto. Bom, no meio disso, toda e qualquer influência é chamada de pneuma, de espírito. Uma filosofia, um modo de pensar, uma ideologia, uma motivação, qualquer coisa que te conduza o pensamento, uma teoria qualquer, uma epistemologia específica, tudo isso é chamado de pneuma. Então, seja um espírito maligno, como todo mundo já tende a ler esse texto já direto, falou, tem um capeta aqui. Seja o espírito de Deus, seja uma ideologia, seja uma teoria, seja uma filosofia, seja o que for. O que o texto está dizendo é: coloque isso à prova. Examine as ideologias, examine as teorias, examine os espíritos que estão te guiando, examine. Qualquer coisa está influenciando a sua cabeça, a leitura que você está fazendo, o livro que você está lendo, a televisão que você está vendo, sei lá, é o que, qualquer coisa que influencie o teu pensamento, é uma pneuma, é um espírito. Reconheça, porque o espírito de Deus, aquela influência que vem de Deus, ela é fácil de reconhecer. Ela confessa que Jesus Cristo veio em carne e que procede de Deus. Qualquer influência que procede de Deus vai afirmar nessa pequena frase: Jesus Cristo vem em carne. O que quer dizer isso? Primeiro, que o homem Jesus era absolutamente homem, fazia todas as necessidades fisiológicas de um ser humano, comia, bebia, dormia, ia ao banheiro, fazia tudo. E que aquele homem é o Cristo de Deus, que aquela é a palavra encarnada. Que aquele humano que morreu numa cruz, que foi torturado, que caminhou com as pessoas, ele veio em carne. Ou seja, a palavra encarnou. Essa declaração, ela tinha o um endereço certo na época. A gente sempre que lê um texto tem que ir lá direto no primeiro recipiente dessa mensagem. E isso é uma declaração contra uma doutrina da época chamada docetismo, que negava que Jesus fosse de verdade. Jesus era um espírito materializado. Jesus, na sua ressurreição e na sua vida, na verdade, a gente achava que ele era um ser humano, mas na verdade ele era um espírito materializado que andava entre nós. E João está escrevendo contra esses caras. Mas João também está escrevendo contra uma outra doutrina também da época, que são os socinianos, posterior, já no século dois é toma mais conta, que dizia que Jesus era só um homem. Um cara muito sábio, um grande mestre, um grande guru, mas só um homem, não era Deus. E usavam Hebreus 2,14, por exemplo, né, dizendo que Jesus toma parte da nossa humanidade, tal, tal, tal, para afirmar isso. Na pequena frase de João, Jesus Cristo veio em carne, ele diz que Jesus, aquele Yehoshua Bar Yosef, filho de José, lá em Jerusalém, que com quem ele caminhou, que era amigo dele, aquele era o próprio Deus encarnado vivendo entre nós, e que não só era Deus, mas era absolutamente humano, no sentido de sofrer, de sangrar, de comer. E quando ele ressuscita, essas afirmações são permanentes na história, no relato da ressurreição de Jesus. Ele continua comendo, ele continua compartilhando o espaço, ele continua sendo tocado, tangido, porque ele fala: sou eu mesmo. Ou seja, qualquer doutrina, qualquer filosofia, qualquer teoria que tenta minimizar Jesus, tirando dele a sua divindade, dizendo que ele era um grande mestre, sábio, que ele era um homem como outro qualquer, que ele era alguém muito inteligente, mas era só isso. E qualquer doutrina que afirma que Jesus fosse espiritualizado, que ele era um espírito que caminhava, que ele não era real, que ele não era tangível, que a sua ressurreição não foi em carne. Todas essas influências, sejam ela ideologia, sejam ela teoria, sejam ela espíritos malignos, sejam ela ensino de algum profeta, seja o que for, tudo isso não procede de Deus. E é por isso que João fala: provem os espíritos. Vai lá ver o que esse cara fala. Quem é Jesus? Essa é a pergunta básica que você tem que fazer a qualquer ideologia. Quem é Jesus? Ele é Deus? Quem é Jesus? Ele viveu entre nós? Ele nasceu de Maria? Ele foi circuncidado lá? Ele foi levado ao templo? Ele foi criado por José? Ele teve endereço, vizinhança, pessoas conheciam ele, carne e osso. Ele sofreu na cruz, ele apanhou, saiu sangue de verdade. A cara inchou como qualquer cara incha. Ele gritou de dor, como todo mundo. Bom, esse Jesus, ele é a própria expressão de Deus. Ele é a palavra encarnada. E aí ele fala: façam isso, porque qualquer outro espírito que afirme qualquer das duas coisas, que Jesus não era Deus, ou que Jesus era somente espírito, qualquer desses procede daquilo que ele chama de espírito do anticristo. O espírito que vem do anticristo, que é o contrário de Deus, acerca do qual vocês ouvindo, ele já está vindo, ele está no mundo. E esse espírito está no mundo. E ele fala: não fiquem preocupados, filhinhos. Vocês já o venceram. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Mantenham isso na sua cabeça. Se você crê que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo, que o Cristo de Deus é Jesus, que o Messias prometido, que a palavra encarnada viveu entre nós, habitou entre nós, morreu por nós e ressuscitou em carne e osso, e vive eternamente e voltará. Esse é o espírito do Evangelho. Se você fica dizendo, não, Jesus era um cara legal, Jesus era um profeta como outro qualquer, ele se compara aos grandes nomes da história, como Buda, como... Não, não é disso que nós estamos falando, companheiro. Nós estamos falando da supremacia de Jesus, Jesus Cristo, aquele homem comum, simples, carpinteiro, era a encarnação do próprio Deus. Isso implica que a gente está disposto a perder a nossa vida, os nossos bens, a nossa reputação, ou quem quer que seja, em função desta afirmação. Porque não basta dizer isso, mas provar isso. Quando ele fala, provem os espíritos, né? Testem para ver se vocês não estão com um falso profeta. Não é só o que o cara diz. O cara está disposto, ele ama realmente, ele está disposto a perder tudo, inclusive a reputação, os bens, as oportunidades, por causa do fato de Jesus Cristo, aquele homem lá de Nazaré, que pregou em Jerusalém, que morreu em Jerusalém, que andou com as pessoas, ele era o próprio Deus, e ele ressuscitou e vive entre nós, está disposto a morrer por isso? Viver por isso, mais do que morrer por isso, porque tem tanta gente preocupada com morte, meu Deus do céu, né? Ai, tem tanta gente que só fica preocupado por morte, ou o que você vai ver depois da morte? Cara, quem se preocupa demais com isso é porque não sabe o que fazer com a sua vida. Você está disposto a viver por isso? De que esse Jesus, a quem eles conheceram e crucificaram, é o Cristo de Deus? É essa. Prove as ideologias, as teorias, até mesmo os espíritos malignos, as orientações, as epistemologias, se elas procedem de Deus ou não procedem de Deus. E ele é o Rei de toda a glória. Que Deus abençoe a todos e que a gente tenha um dia muito legal. Lembra sempre que tudo que eu falo aqui é cheio de generalização. Eu recomendo realmente que você volte à palavra, estude mais profundamente, leia a Bíblia, procure bons comentários, porque não vai ser de 15, 20 minutinhos que você vai conseguir se alimentar. Entre fundo nas Escrituras, aprofunde seu conhecimento. Você só vai ter a ganhar com isso. Deus abençoe. Tchau.